Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 119ª emissão de Quotras da Música, um programa de minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras estilísticas irão centrar-se em melodias interpretadas por grupos corais, num tom harmonioso e suave, a contrastar com a folia da edição da semana passada, durante a qual algumas tunas universitárias do Porto marcaram presença no nosso recanto. Iniciamos com uma mistura de 5 melodias interpretadas pelo grupo coral Vila Forte por ocasião do 19º aniversário do grupo coral do Ateneu Desportivo de Leiria, celebrado em fevereiro de 2011. Escutamos, em primeira instância, um dos textos mais conhecidos de Dom Dinis, trovador que foi rei de Portugal entre 1279 e 1325. Ai flores do verde pinho. Viajemos mentalmente até à Rússia. O referido grupo coral, Vila Forte, canta uma obra-prima de Sergei Rachmaninov, Ave Maria. Escutemos agora, e ainda sob as mesmas vozes, um dos temas mais populares da carreira de Jacques Arcadel, Il Bianco e Dolce. Rimou e é verdade, amigos ouvintes. recuemos até o início do século XX para recordar uma melodia da autoria... Rimou novamente, amigos ouvintes! Autoria de Zoltán Kodály, Adventi Enek. Regresso a Portugal. Nascido na Freguesia da Glória, em Aveiro, José Santos ficou mais conhecido como Zeca Afonso. Segue-se uma das suas canções, e se os amigos ouvintes me permitem expressar a minha opinião, uma das canções mais bonitas de Zeca Afonso. Para encerrar a intervenção do Grupo Coral Vila Forte, ouçamos Vejam Bem. Vejam bem, que não há só ela. A Night at the Opera é o nome de um álbum mítico na história dos Queen. Com arranjos de Anne Roth e Dax Sharon, dois nomes em destaque na emissão de hoje, e vozes solistas de Shania Spencer e Mercedes Caran, o grupo coral universitário Underground Sound, proveniente dos Estados Unidos da América, interpreta uma versão de Bohemian Rhapsody. Cultural Universitário, de seu nome Garden Level, recorda no mesmo concerto os britânicos Coldplay, num arranjo de Francis Reynolds e com os solistas Patrick Schneider e Tristan Zielinski. Fiquemos com Paradise. Aretha Franklin mereceu uma versão do grupo coral feminino The Cocktails, que levou ao palco no seu concerto de primavera de 2010 uma melodia com arranjos de Anne Robb e Dak Sharon, Natural Woman. How would, and when I knew I had to face the night.

são de facto os nomes em destaque na emissão desta sexta-feira. Ouçamos, por conseguinte, mais um arranjo da autoria do referido duo. O grupo coral NTU Girls, originário da China, canta à sua maneira uma canção que se tornou mundialmente popular no filme de Walt Disney, O Rei Leão. Tem o título The Lion Sleeps Tonight. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias interpretadas por grupos corais, num tom harmonioso e suave, a contrastar com a folia da edição da semana passada. Iniciamos em português e encerraremos com uma melodia cantada igualmente em língua portuguesa. Em 1969, na última emissão do programa televisivo Zip Zip, da Rádio e Televisão Portuguesa, o grupo coral Introito cantou um tema de cariz vincadamente religioso. Fiquemos com Bendito Seja. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Bendito. Boa!